Solta o play, DJ. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist, que eu sou Gigi de novo. Aqui é a Adri, de novo. Yeah. E hoje estamos voltando de novo à nossa série do One Hit Wonders, dessa vez internacionais. Só pra deixar explicado, One Hit Wonders são aquelas bandas ou cantores que são lembradas com uma música só, fizeram sucesso com apenas uma música, e mesmo elas tendo lançadas outras músicas, ninguém conhece, ninguém lembra, ninguém escutou. Ninguém tá nem aí. A não ser as pessoas que compraram um álbum só, mas de resto. Nem eles muitas vezes ligam, às vezes você nem lembra quem canta tal música. E é uma playlist que gera muita discussão, sabe? Porque tem banda que fala assim, porra, mas não é um hit wonder essa banda, não. Cara, provavelmente você e os outros 5 fãs dessa banda vão discordar da gente, mas o mundo normal só conhece uma música, então não vai brigar com a gente, por favor, né? Bom, mas então vamos começar a nossa playlist, né? Vocês que na verdade começaram escutando essa playlist com uma música famosíssima no meio da década de 90, lançada em 95, e todo mundo já escutou e todo mundo já dançou. E todo mundo sabe a coreografia até hoje. Oh, eu sei ainda. Infelizmente. Estamos falando da Macarena, da banda Los Del Rio. É, Macarena. Ai, a Macarena é uma música muito divertida. Gente. Eu fico triste de ela ser tratada como piada, porque ela é muito legal. Eu achava maneiro, viu? Mas, cara, você olha a letra, você acha estranho. Meu Deus, o que tá acontecendo ali? Que festa foi essa? Detalhe, pela lista da VH1 em 2002, ela foi eleita como o maior One Hit Wonder de todos os tempos. Tá certo. 2002. Ela foi o Summer Hits daquele ano, 95. Além disso, ela foi eleita pela revista Rolling Stone como a segunda música mais irritante da história. Nossa, qual é a primeira? Nossa, deixa eu ver. Nossa, My Hump do Black Eyed Peas, concordo. Essa música é chata pra caralho. My Hump, aham, aham, aham. Nossa, é muito chato. É, mas vamos começar nossa playlist pra valer, né, Dri? Aham. A primeira música é Who Let The Dogs Out, da banda Barra Man. Muitas pessoas não sabem, mas, tipo, essa música... Tem gente que diz que acha que a letra dela é, tipo, fala mal das pessoas, que chama as mulheres de cachorro e tudo mais, mas na verdade é o contrário. Tipo, fala dos caras babacas que não largam no pé delas. Eu li um post disso. Eu não sei se é verdade, mas se for, eu vou achar muito legal. O problema é que ela ganhou aqui no Brasil uma versão num funk. Ah, é? As cachorro. É, que assim, a gente deixa no ar. Porque não... Eu vou ficar na minha, não vou falar de funk, porque, né? Mas ninguém mais sabe o que esses caras estão fazendo da vida. A última informação que eu tenho deles é que eles ainda continuam ativos até em 2012. E eles ganharam um Grammy por Who Let The Dogs Out, na categoria de Best Dance Recording. Porque, assim, por melhor música, eles não iam ganhar nunca. Mas, assim, aparentemente eles continuam firmes e fortes, né? Mas ninguém sabe mais o que eles estão fazendo da vida. Então, a gente só dança, tenta fazer de conta que aquela versão em funk não existe, né? E é isso. Então, com vocês, Who Let The Dogs Out, da banda Barra Man. Escutem aí. Who Let The Dogs Out? Was nice, the party was bumping. Hey-ya. And everybody having a ball. E-I-O. Until the fellas started in calling. E-I-O. And the girls respond to the call. I have a poor one shot out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? I see the dance people. Billy Bond has stepped out. Get back, Gruffy. Bash, Gruffy. Get back, you flea infested mongrel. Gotta tell myself I'm man, no get angry. Hey, yeah. To Eddie Cass calling them canine. Hey, but they tell me, hey man, start up the party. You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Say, a doggy is nothing if he don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Oh, doggy, hold it. A doggy is nothing if he don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Hold it. Bash coffee, get back, you play invest in mongrel. Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove on, my mind, yeah. I'm gone. Do you see the waves coming from my eye? Walking to the prison, Digimon is breaking them down. Me and my white talk, short, dealing, gassy color. Any caliber, do I think I knew that's why they call me Pitbull. Cause I'm the man of the land, when they see me, they say, ooh. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? A próxima música é um outro que também estourou bastante no ano que ele foi lançado. Estamos falando do Mambo No. 5 do Low Bega. Essa música que todo mundo só tocava lá em 99. Caramba, todo mundo só queria falar de Mambo. Mambo, Mambo, Mambo, Mambo. Enfim, teve um tempo atrás eu participei de uma oficina de programação que a gente precisava listar nomes. Eu listei os nomes das mulheres que ele fala nessa música. Ah, é? É um jeito de lembrar. É bastante, é, né? Mas é uma música, eu acho que é uma música divertida. E a voz do Low Bega é muito bonita. Sim, poder sim. Que... Low Bega, depois eu nunca mais ouvi falar dele também. Ele teve ter suas músicas lá, um relativo sucesso, mas não estourou nada, né? Tirando o Mambo No. 5. Na verdade, ele... Nossa, pera, calma. Calma que isso é informação demais pra mim. Aparentemente, ele escreveu o tema do Marsupilami. Olha aí, Marsupilami. E ele é coletrista da banda Groove Coverage, que é uma banda que eu curto pra caralho. Como é que eu não sabia disso? Olha aí, Low Bega, que beleza. Ganhando pontos, padre. Adoro essas descobertas muito loucas. O Groove Coverage, pra quem não conhece, entre outras coisas que eles têm uma versão de Moonlight Shadow, que é uma música dos anos 60. Eles têm uma versão eletrônica de Poison do Alice Cooper, que é legal pra caralho. Eles têm uma versão de uma música do Bad Religion. Eles fazem umas versões muito boas e umas músicas autorais deles que são legais. E eu fiquei assim, eu tô bem passada, na verdade. Hello, Vega. Não deixa de surpreender a gente. Incrível. Ok, eu adoro essas playlists, cara. A gente descobre cada coisa. Bora fazer mais desse tipo, então. É. Enfim, né? Mambo No. 5 do Low Bega. Escutem aí. Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5. A little bit of Mindy in my life, a little bit of Mickey by her side, a little bit of Donald's all I need, a little bit of Daisy's what I see, a little bit of Pluto in the sun, Huey, Dewey, Louie, can't go wrong, a little bit of Goofy, everyone, a little bit of him makes life so fun. Jump up and down and move it all around. Take your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Minnie in my life. A little bit of Mickey by her side. A little bit of Donald's all I need. A little bit of Daisy's what I see. A little bit of Pluto in the sun. Dewey, Dewey, Louie, can't go wrong. A little bit of Goofy, everyone. A little bit of him makes life so fun. A little bit of Minnie in my life. A little bit of Mickey by her side. A little bit of Donald's all I need. A little bit of Daisy's what I see. A little bit of Pluto in the sun. Huey, Dewey, Louie, can't go wrong. A little bit of Goofy, everyone. A little bit of him makes life so fun. Uma música, ela é bem mais antiga do que a gente tá falando, é uma música dos anos 60, que é Sugar Sugar, da banda The Arts. The Arts, na verdade, é uma banda ficcional. Sim. Não é uma banda de verdade, é uma banda que foi criada pra um desenho animado. Isso. E ela... The Arts Show. The Arts Show, e quadrinhos também, e tudo mais. A banda, ela foi lançada, assim, eles tiveram uma carreira curta, de 68 a 73, e Sugar Sugar foi a música mais famosa deles. Ah, é. Sim, é mais conhecida. Nossa, todo mundo já escutou essa música. Sugar, Sugar. Tan, tan, tan, tan, tan. Eles começaram uma tendência de bandas em desenhos que me deixa puta da cara, que é nenhuma banda de desenho tem um infeliz de um baixista. Perceberam isso? Que nenhuma banda de desenho tem baixo? Deixa eu ver. Nenhuma deixa banda. Deixa eu ver se as gatinhas, não lembro não que tem. Tinha. Nem o Tutubarão acho que tinha. Deixa eu ver. Não tem. Não lembro. Não tem. Porque sim, mas o grupo, a banda ficcional, ela ainda existe nos quadrinhos, certo? Não é feito mais desenhos, mas os quadrinhos da Archie Comics ainda estão saindo, então eles aparecem de vez em quando. Então, assim, é uma banda falsa, que foi criada justamente pra poder promover também o desenho e tudo mais, mas que acabou fazendo uma música muito bonitinha, que é uma música que muita gente associa 100% aos anos 60, né? Tem aquela pegadinha daquelas bandinhas de rock mais farofinhas dessa época, e tem uma música muito divertida. Inclusive, tem um cantor de brega que fez uma versão em português dessa música também. Caramba. Deixa eu ver se eu disse. Eu não vou saber quem é, não. Maluco. Cara, eu não sei. Apareceu um vídeo da tiazinha fazendo uma versão dessa música. Eu lembro que essa música tocou naquele filme B-Movie da DreamWorks, né? O Sugar Sugar, né? Gente, realmente tem... A tiazinha aparentemente gravou uma versão em português dessa música. Ei. Eu podia viver sem essa informação okay, também. Ok, isso mas não. Isso não. Então deixa quieto. Com vocês, Sugar Sugar da banda The Arts. Escutem aí. Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, oh sugar, sugar, of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. kissed you, girl. I knew how sweet a kiss could be. I know how sweet a kiss can be. Like the summer sunshine, pour your sweetness over me. Pour your sweetness over me. Próxima música, digamos assim, uma meio uma metalinguagem aqui dessa playlist. A gente vai falar de uma banda de One Hit Wonders que vem de um filme fictício sobre uma banda de One Hit Wonders. Eu passei muito tempo acreditando que The Wonders era uma banda de verdade. Eu também, até que eu fui ler toda a informação técnica que fala que não existe essa banda. Estamos falando da banda The Wonders e a música That Thing You Do, do filme também chamado That Thing You Do, ou aqui em português chamada The Wonders, O Sonho Não Acabou. O filme produzido e estrelado pelo Tom Hanks. E esse filme fala de uma banda fictícia. Ela nunca existiu, a The Wonders, e fala que ela lançou essa música, The Thing You Do, que estourou a banda de 64. Essa música estourou nas rádios e essa banda foi tocar em TVs, em outros shows e tal, outros palcos, e ela acabou rapidamente, com apenas uma música lançada. Então, uma boa metalinguagem mesmo, né? Assim, o filme é de 96, só que é tão convincente que, assim, a gente realmente acha que a música foi feita naquela época, porque ela tem aquela pegadinha, ela tem a cara. A composição da música foi muito bem feita. E a criação do filme também foi tudo muito verossímil. Tanto é que alguém mais tapado que nem eu leva um tempo até perceber que tipo, aquilo tudo é ficcional. Não é uma biografia que nem tem filmes biográficos de outras bandas da época e tudo mais. Mas é uma música muito bonitinha. Nossa, é uma graça esse filme. Enfim, né? A That Thing You Do, da The Wonders. Escutem aí. Don't mean to be cruel. música é muito conhecida pelos motivos errados. Muitas pessoas podem não conhecer a versão original, mas certamente conhecem a versão meme dessa música. Aliás, seja, se você puder colocar um trechinho dela aqui, eu agradeço muito. Ok, eu ponho. Nós estamos falando de What's Up, ou What's Going On, da banda Four Non Blondes, também conhecida como aquela música que o He-Man canta. O que assim, o que eu acho uma injustiça, porque a música original, por mais que o vídeo do He-Man seja muito divertido, a música original é muito bonita também. A vocalista do Four Non Blondes tem uma voz muito boa. Só que a música foi lançada em 93 e a banda ela foi formada em 89 e ela tocou de 89 a 95. Só que a música fez sucesso, mas ficou por isso mesmo. A vocalista, inclusive, foi eleita a melhor cantora do ano por causa dela. Só que um tempo depois a vocalista deixou a banda, seguiu carreira solo, lançou alguns álbuns solo, mas ela começou a fazer muito sucesso como produtora. Inclusive, ela foi produtora da Pink, foi produtora da Christina Aguilera. Então, assim, ela seguiu carreira na música, mas depois de WhatsApp, o que fez mais sucesso pra ela foi realmente a carreira dela como produtora. Sim. E é uma música, assim, o alcance vocal da Linda Perry é um negócio de outro mundo. A voz dela é muito bonita. E a música é bonita, é uma, assim, a gente fica triste porque era uma banda que podia ter produzido bem mais, sabe? Que a gente queria que tivesse... Naquela época, puxa vida, 93, né? Nossa, tinha muita coisa boa saindo, viu? Sim. Mas então, com vocês, What's Up, What's Going On, do Four Non Blondes, escutem aí. E lembrem-se do He-Man cantando também, enquanto isso. Ou não, né? Sei lá. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis of times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah. still time to get up that creepy hill of hope for a destination. A próxima música é uma música também muito legal, eu gosto dela. Estamos falando da How Bizarre, da banda OMC. É uma música lançada em 95, e essa banda OMC é da Nova Zelândia. E assim, ela conseguiu fazer um sucesso mundial gigante, sabe? Ficou em primeiro em vários lugares, né? Onde foi tocado. Só que assim, essa banda OMC, ela tem um relativo sucesso também com outras músicas lá na Nova Zelândia. É. Então assim, ela ainda continua, na minha opinião, sendo One Hit Wonder, se a gente comparar todo o outros ambientes, todos os locais. Mundialmente, ela só é a banda de uma música só. É. Com essa música. Mas é uma boa música, assim. É mais uma que a gente fica pensando, poxa, eu não entendo bem como que o mercado da música funciona. Como é que certas coisas estouram de uma hora pra outra, sabe? O que leva a certas coisas fazerem muito sucesso muito de repente? Sei lá, alguma coisa que expõe eles, ou o povo tá naquele clima, naquele momento, pra escutar alguma mensagem. Eu não sei. Enfim, né? Deixa assim, né? Fique aí, então, com a música How Bizarre da OMC, tá? Escutem aí. Brother Bellies in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights, flash eyes from behind, loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge wears a comfort, Cena just hides her eyes, policeman taps the shades and sells a Chevy 69. How bizarre, how bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Village speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre, how bizarre, how bizarre. Ooh baby, ooh baby, it's making me crazy, it's making me crazy. Every time I look around, every time I look around, every time I look around, every time I look around, it's in my face. Ringmaster steps up, says the elephant slipped down. People jump and jive and the clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, far and wide. Billy yells, we're out of here, Cena says right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for his lights. Wanna know the rest, hey, by the rights. How bizarre, how bizarre, how bizarre. Ooh, baby, it's making me crazy, it's making me crazy. Every time I look around, every time I look around, every time I look around, every time I look around, it's in my face. Making me crazy. Every time I look around, every time I look around, every time I look around, every time I look around, it's in my face. Ooh baby, it's making me crazy, it's making me crazy. Every time I look around, every time I look around, every time. vocês. A próxima música é Tainted Love, da banda Soft Cell. A banda Soft Cell é uma banda que surgiu no finalzinho da década de 70 e ficou ativa até 84, depois deu uma pausa gigantesca e voltou em 2001 because fuck you, certo? O grande álbum, a grande música deles foi Tainted Love, que é uma música, eu gosto muito da pegada dela, da batida dela. Ela é muito gostosa de dançar, ela é muito, assim, bem legal pra dançar mesmo. E estourou mega rápido, certo? Mas, assim, eles não estavam esperando que essa faixa fosse explodir tanto, mas ela explodiu, certo? Tainted Love, na verdade, é uma versão de uma música lançada em 65 pela Gloria Jones, que assim, só que ninguém tinha, era uma música meio obscura, ninguém conhecia bem, e de repente boom, fez aquele puta sucesso. Isso, e sem falar também que essa banda Soft Cell, ela tem alguns outros hits também, mas só fica dentro do Reino Unido, sabe? É, só sim, lá. Mas essencialmente esses caras assim ficaram loucos da droga e a banda se dissolveu, certo? Depois de alguns outros trabalhos. É uma dupla, na verdade. Eles começaram a fazer alguns trabalhos solo. Em 2001, eles se reuniram novamente pra fazer uma série de shows pra reunião. Lançaram um álbum de remixes e tudo mais, mas meio que ficou por isso mesmo. Querendo ou não, Tainted Love ainda é aquilo que todo mundo lembra desses caras. Vai ser assim. Uhum. Com vocês, Tainted Love, do Soft Cell. Escutem aí. A próxima música é uma música que, poxa, um monte de gente pode usar isso como, sei lá, símbolo, sei lá, pra algum momento da vida, não sei. Eu já vi muitas paródias usando. Ou como meta de vida, né? Vai ou ter. Isso, né? Porra, mulherada feliz assim com essa música, né? Sabe? Ou homens, não sei. Bom, a música que estamos falando é It's Raining Man, da The Weather Girls. A música da década de 80, em 82, pro pessoal mainstream, assim, a banda é considerada One Hit Wonder, mas se você pegar ela só na parte de dance mesmo, ela tem outros sucessos, né? Mas é só na parte de dance, né? Porque, assim, pega ambiente geral mesmo, de outras áreas, em outros países também. Essa banda é só lembrada com It's Raining Man, né? A banda, ela foi criada em 77, mas, assim, ela deu umas pausas, em 88 ela debandou, depois ela voltou de novo rapidinho, mas tá aí, é o maior sucesso. Essa ainda continua sendo It's Raining Man. Mas é uma música muito legal. Podem falar o que quiser, mas, cara, os anos 70 tiveram algumas músicas que, assim, foram geniais por todos os motivos certos ou errados que vocês puderem pensar. Essa, It's Raining Man, é uma, mas, assim, pra mim o grande expoente dessa época, pra mim, vai ser eternamente I Will Survive, porque é uma música de libertação, mas It's Raining Man também. Eu não sei até hoje se aquilo era, se isso é um alerta, se isso é uma fantasia, se isso é o quê. Muitas coisas podem ser questionadas disso. Eu admito que se alguém falasse isso, eu ia ficar com bastante medo, né? O mundo não precisa de mais homem, não. Chega. Qualquer cena, assim, meio clássica que tá vindo um monte de homem lá, tá lá em filmes, em séries de TV, até em programas de esporte também, tá ali nessa música. Sempre usada. Marcante pra caramba. Sim. Enfim, né? It's Raining Man da The Weather Girls. Escutem aí. Girl. Uh-huh. And have we got news for you? You better listen. Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas at home. All right. It's rising. Rising. I'm just getting low. How low, girl? According to all sources. What sources now? The street's the place to we better go. Hurry up. Música. É uma daquelas músicas que você se pergunta o que foi a motivação pra ela existir. Kung Fu Fighting, do Carl Douglas. Esse Carl Douglas, ele é um cantor jamaicano, que ele, a carreira dele era baseada no Reino Unido, e ele estourou um monte de paradas com essa música. O single dessa música foi um dos mais vendidos da história do Reino Unido, vendendo 11 milhões de cópias. E assim, essa música foi uma homenagem para os filmes de artes marciais, como era de se esperar, pra surpresa de zero pessoas. É década de 70, né? Bruce Lee tava ali em alta. E assim, ele tinha composto várias outras coisas, mas o sucesso dessa faixa foi tão grande que, tipo, eclipsou todo o resto do trabalho dele. E, assim, teve covers dessa música e tudo mais. Apesar disso, ele teve alguns outros singles que também chegaram ao top 40, inclusive um outro sobre Kung Fu também, porque aparentemente é um tema que ele realmente gosta, né? mas, assim, é uma música muito engraçada. Inclusive, se não me engano, ela apareceu num filme de comédia, paródia de filme de Kung Fu recentemente, eu não lembro qual. Tem o Kung Fu Panda, né? Não, além do Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, eu tenho quase certeza que saiu. Tá, mas eu não vou saber achar agora. Mas é essencialmente uma música que fala que todo mundo tá lutando com Kung Fu como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Eu adoro essa música. É muito divertida. E aparentemente os samples de outros singles deles foram usados até em, tipo, em álbuns do Kanye West, sei lá. Porque a gente vive uma época em que as pessoas pegam coisas dos outros, desconstruem e enfiam nos seus próprios trabalhos, porque sim. Mas é uma música muito legal, muito divertida, apesar de tudo. Então com vocês, Kung Fu Fighting, do Carl Douglas, escutem aí. Oh, oh, oh, oh. Everybody was kung fu. Chinese art, and never E pra fechar essa playlist, uma música pra mim que eu escutei bastante na década de 90. Nossa, eu descobri ela. Meu Deus, essa música, eu lembro dela. Nossa, e ela é uma Hit Wonder também. Estamos falando da Grooves in the Heart, da D-Light. Nossa, essa é uma música meio... Na verdade, música de dance, clube, né? Com uma pegada meio funk até. É maneiro pra caramba essa música. Eu lembro bastante dela. Vem da D-Light, né? A banda de 89 a 96, né? Ela durou pouco tempo. Mas só teve essa música de que estourou, né? Que foi lançada em 90, a Grooves in the Heart. E depois o pessoal sumiu, foi saindo do grupo, né? Uma pena. Esse é um estilo que é muito legal, esse dance mais antigo, sabe? É gostoso, eu gosto muito de dançar, então assim, a gente, por mais que a gente fale que a gente zoe e dê risada, a gente tem um, pelo menos eu tenho um carinho muito grande pela maior parte das músicas que a gente falou aqui, então justamente por isso, pra gente poder dançar com elas. Ah, sabe? Sim. Essa, é bem legal. Essa música ficou lá no top, lá já na Billboard, na parte da... nos Estados Unidos, na Austrália, Nova Zelândia, Canadá. Vendeu pra caramba, com mais de 500 mil cópias, disco de ouro. Porra, ficou no hype mesmo. Essa galera toda não pode estar errada, né? Bom, mas enfim, né? Vamos encerrar essa playlist com essa One Hit Wonder Internacional Parte 1. Quem sabe teremos uma Parte 2, não sei quando, mas que dá pra fazer sim. Dá pra fazer uma Parte 2 tranquilo. Tem um monte de bandas que a gente não falou e são prováveis, possíveis, potenciais One Hit Wonder. Pode gerar briguinha com o pessoal falando que não é um Hit Wonder, mas é um Hit Wonder. Então mandem as suas também, as suas favoritas ou não favoritas. Mandem as suas sugestões. Pois é. Então terminamos a playlist. Valeu, galera. E falou, tá? Falou. Escutem aí. Tchau, tchau. Grooves in the Heart, D-Light. Escutem aí. Fui. How do you say de groovy? How do you say de gorgeous? Ooh la la la la la la la. Pusha ka pusha pusha ka pusha pusha ka pusha pusha pusha pusha. How do you say? Delight, delight, delight, delight. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance and have some fun. Satisfaction when we're done, satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. I couldn't ask for another. Get witty, witty, can't think, quitty, quitty. Stomp on a stick when I hear a funky blue player. pop, pop, pop. Follow her to shoot, baby, just sing about the groove. Sing it. The groove is in the heart. Na, na, na. Groove is in the heart. Na, na, na. Groove is in the Yeah, don't forget, groove is in the heart, and Delight has definitely been known to smoke. On stage, that is. De groovin'.